humildade prevalece em qualquer quebrada. Os mano que vacila, o jeito é na bala. Tem fulano por aqui, ó, que cheira uma farinha. Depois chega em casa, quer os bens da família. Zé Polvinho na favela, está amuado. Tá com o cu na mão de ver os aliado fazendo a coisa certa, não se envolvendo com crack, cocaína, maconha, sofrimento. Meu povo é sofrido, mas sempre tá firmão, porque não precisa, mano, da televisão. Não é reconhecido, muito menos admirado. A elite não liga pra família no barraco, não tá nem aí pro seu primeiro grau, mas quer a sua cara te furada no jornal. Quer a sua mãe chorando no velório, pra no 2 do 11 mais um corpo e o óbito. Humildade prevalece aqui na favela. Malandro demais vai pra debaixo da terra. A paz por aqui é uma coisa distante. A mentira do político constante. Já vi muito sangue por causa de polícia. Sua farda suja, gambé não me intimida. O mendigo com fome no meio da rua foi atropelado pelo cuzão da viatura. Não quero faculdade, me formar em direito. Pilantra na favela nunca vai ter respeito. Tem uma pá de maluco que quer ver o meu mal, quer a minha mãe vendo meu final. Não bate o martelo, juiz, sou inocente. Eu falo a verdade pra favela, minha gente. O empresário está feliz, assinou mais um contrato. O moleque no sinal agradece a Deus, mais um trocado. O boy tá na mansão tomando banho de piscina. O moleque na favela está cheirando cocaína. Você não é humilde, executivo do blindado. Você com carro novo, se pan vira afinado. Humildade prevalece aqui na favela. Malandro demais vai pra debaixo da terra. A paz por aqui é uma coisa distante. A mentira do político é constante. A humildade prevalece no mundo inteiro. É só pegada louca, tio, é pros guerreiros. Malandro que é malandro, não carrega uma quadrada, mas está firme, forte, respeito na quebrada. Maconha e farinha é um passo pro inferno. Honra sua coroa, evita cemitério. A lei da favela, dos morro e viela. Humildade prevalece, senão o bicho pega. Humildade prevalece aqui na favela. Malandro demais vai pra debaixo da terra. A paz por aqui é uma coisa distante. A mentira do político é constante.